Será o 99772. Será o 9972, chame a torre 1985. 9972, bom dia, ajuste na 099, ainda não avistado, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Passará visual com o campo, Sideral 9972. Azul 4040, pronto para o ataque, 109 após 3 horas de autonomia alterna, Galeão. Do 4040, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 019, bom voo. No 019, retificando POAB 112, 112, após o azul 4040. Copiado, azul 4040. Exato, costuma 0, vento norte, 2 nós. Norte, 2 nós. Dá uma olhada? Negativo. Só a partir do segundo terço. O 759 reduza para 2009. 2 azul 4040, ponto de espera da 90, visual para a nave central. Azul 4040, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4040. Federal 9972, solo aos 50, ao liberar a direita, solo 219, agilizando por gentileza. Agilizando, livrando a direita 219, Federal 9972. Salvador, bom dia, 1093, estabilizado o sinal do X-Ray. 1093, continua a aproximação, ajuste 1099 já visual. Afirma, visual. Continue aguardando o prestaria. 372, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição prevista 5 Lima. Atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, 5 Lima, prevista, atento ao sinalizador, será o 9972. O 1759, reduza para 1809. 1809. Rio 981, chame a torre 1895. 1895, 1759, autorizado LS, ajuste no 099. 59, LS, autorizado. 981, estabilizado na LS, pistola 0. 981, continua a aproximação, ajuste no 099, aguarde pista livre. Aguardando autorização para pouso, 981. 1093, solo 53, direito no 21, decimal 9, é só. 219. Solo pode chegar no 093, lembrando as coisas. 1093, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 62, parte 1. Alfa e Juliette, portão 62, 1093. 40, 40, só para informação, tem mais uma aeronave agora na ponte final e outra a uma milha de duna. A liberdade será após o pouso da segunda aeronave. Ciente. Solicitaria um controle de solo quando houvesse esse tipo de espera que informasse para a gente não ficar gastando gasolina à toa aqui. No 759, chame a torre 1895. Continua a aproximação, ajuste na 09 e aguarde a pista livre. No 1, solo é 5,6, mas liga direito, chama só no 2,1, decimal 9. 4-6570, autorizado LS, ajuste no 019. Autorizado LS no 019, 6570. 7-409, no final ali, mantemos o 4-0-4-0. Escola 759, pouso autorizado, 0, vento norte, 3 nós. Pouso na 10, 759. Sem identificação, ajuste no 019, puna seu critério, descida autorizada para 2 mil pés. Ponce, puna, pelo. Ponce, puna ou pelo, seu critério. Paulo Rio, 9811, Rosana Fisca. Rio 9811, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, observando baixo. 759, solo 58, direito 1219, solo. Direito 1219, igual a bom, 759. Alô, Salvador, bom dia, bom 759, Zebra. 759, bom dia, segue via Alfa, mantém o antes da Juliette. Alfa, mantém o antes da Juliette, bom 759. Azul 4040, livre de decolagem, pista 90, vento norte, 2 nós. Iniciado. Estabilizado, 6570. 6570, chega na torre 1895. 1895, boa. Salvador, bom dia, essa carga 6570, estabilizado, Max Redondo 0, baixado travado. Essa carga 6570, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 6570. Já avisou algum campo? Negativo. Pode usar algum campo mesmo que você quer. Boa tarde. Azul 4040, decolar 201, chega agora o controle 208, uma boa viagem. 208, 40. Visual com campo 6570. Pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. ele pousa no 06570. Passa aí. 4040, contato radar, suba ao 360, direto Elefa. Ok, 360, direto Elefa, livre das restrições, azul 4040. Bom dia, Altar 3890, formação Foxtrot, posição 2, autorização em cima. Isso, mano. Direita, 12, 19, nessa sentada. Curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5006, controle 12029. Então. 3330 para Recife, decolada 10, curva esquerda, Buca, Jamo, Caju, 5006-208-3890. 3890, protegimento correto no portão 2, reporte para o pushback acionamento. Reporte. Cargo 6570, lembrando a Golf. Cargo 6570, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 7, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 7, 6570. Azul 4040, sempre centro Recife, na frequência 128.8. 28840. 3597, autorizado a final do procedimento INS e a parte estabilizada. INS 3597. Solo Salvador, muito bom dia, azul 4069, informação ponto trote, bloco 04, autorização campeão. Fox 069, Fox Trote, confere, Campinas, por gentileza, prepare Itael, Tom Motiva, e agora de um minuto para você. Itael Motiva, guardando, obrigado. Geral 9970, acione a identificação autorizada a chegada a Mares, desça para o nível 050. Alguma possibilidade para a Bruna? 970 autorizada para a Bruna. Ok, aguardando o 963. Azul 4069, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em 200, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5032, azul 4069. Ok, então, autorizado, campeonato nível 340, da coluna 0 por direita, da EL, Motiva, controle 208, transponder 5032. Uno, correção, gol, azul 4069, negativo, é saída da EL, transição Motiva, senhor. Da EL, Motiva, azul 4069. 4069 negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva, da EL com todas as restrições de nível da carta, após a posição da EL, voa a posição Leda, após Leda, voa a posição Motiva, saída da EL, transição Motiva. Saída da EL, transição Motiva, azul 4069. Protegimento correto, azul 4069, portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Trabalhei. Gol 1963, pronto, correto. Obrigado. Bruno 963, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via para novembro 857 até Moussu, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da EL, após da EL voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi, controle 120.8, transponder 5042, gol no 963. Ok, autorizado conforme para o Galeão, Viaper November 857, nível 360. Decola na 10 com curva direita na saída da EL, após Leda, após Irumi. 1208 e o transponder 5042, já voo 963. 5042, contagimento correto, gol 963. Chame pronto para o push, pega o acionamento, confirme somente seu portão. Ok, chamaram para o push, está no 03. 03, já. Salvador, bom dia, 3290, 2, pushback, acionamento. Portão autorizado aprovado por estacionamento com 3890, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama o táxi 3890. Será 9970, desça para 2000 pés, o ajuste na 019, autorizado a final ILS, repasse estabilizado. Salvador, bom dia. TAM 3597, passou externo, 900. 2895. Desculpa. Salvador, bom dia. TAM 3597, passou externo, 900. TAM 3597, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso no zero, 3597. T3517, solo ao 16, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Obrigado. Só te confere, Galeão tem um 360 já aprovado. Prepare da EU Leda Irume, aguarde o monitorcópio, chame 219. Sente da EU Leda Irume, aguardando para a cópia. Bom dia, da 3517, livrando. Bom dia, da 3517, taxi aprovado via Alfa, chame ingresso da Xui Juliette. Salo Salvador, azul 4069-04, posicionamento. 4069, no quarto, número 2 do setor, aguarde aproximadamente 3 minutos para puxar. Guarda. Para o táxi, o TAM 3890-147 a bordo, 255 até na Natal. No 0, ajuste no 09, no ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95, até 3890, tem um bom voo. Autorizado táxi, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia, o TAM 3890. Bom dia. O TAM 3597 tem condições de agilizar o táxi, ingressar Juliette, portão 02? Estimativo, está agilizando. Livre, ingresso 02, portão 3597. 02, obrigado. Azul 4069, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado a Airbus Latam ingressar no portão 02 à sua direita. Assim que o mesmo ingressar na posição, o senhor tem livre posicionamento, o time pronto para o táxi, Azul 4069. Posso fazer Airbus na posição 2, em só posicionamento, Azul 4069. Chiné 6211, não escuta para a cópia? Corta para a cópia. Chiné 6211, autorizada para Sierra Bravo Golf Lima, via para novembro 857 até Moussu, nível de voo 360, pista em 00, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120.8, transponder 5035, Chiné 6211. Autorizado Galeão, nível 360, via Pan, novembro 857, Moussu, decordão no 0, primeira curva direita, voa da El, Lida, direto Irumi, controle 120.8, transponder 5035, Xené 6211, posição 5. Procedimento correto, Xené 6211, por gentileza, confirme posição 5 do ponte principal. Afirmo. Xené 6211, chame pronto, posicionamento. Trabalhe. Normalmente eu vou aparecer se ficar atingida a mão e tá ligado. Decolado aos 2-1, chame agora o controle 1-20-8, tem um bom voo. 2-0, muito obrigado, até a próxima. Controle Salvador, 3890, bom dia. 3890, bom dia, contato radar, sua para o nível 330, sai da PUCA. Da PUCA, 330. Estabilizado, geral 9975. 1995. 1895. bom dia. Azul 2775, está mantendo 190, 10 de litoral. Se estiver ciente da informação. Dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Quando era boa de mar, tem que estar com a estrada. 22 a bordo, copiado 4069, táxi aprovado via Índia até o ponto de espera que foi no 0, justo no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, décima 95, azul 4069, tem um bom voo. Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895, azul 4069. Salvador, bom dia, voo 1093, gente da Fox Trot, autorização Confins, nível de voo 360. Bom dia, voo 1093, Confins, eu tenho 360 já aprovado, vamos para o pago. Francisco, domínio. Voo 1093, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Fox Trot, via Peruzulo 21, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 1 no 20.8, transponder 5045, gol no 093. Atualizado então, Confins, nível de voo 360, apesar do 21, decolador no 0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1208, transponder 5045. 5045, atendimento correto no 093, portão 62, chame o próximo para o pushback, acionamento. 62 é reportará. Salvador, bom dia, Xenero 6225, ciente da Foxtrot, autorização Brasília. 6225, Foxtrot, confere, Brasília tem um 380 já aprovado. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Xenero 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, vira Aperzulu 17, nível de voo 380. Pista nível 00, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 1 no 20.8, transponder 5051 no Xenero 6225. Autorizado Brasília, via Upperzulu 17, nível 380, decola da 10, curva à direita, árvore, após árvore, voa Elefa. 1208, é o controle 5051 no transponder, Oceaner 6225. Correto, Oceaner 6225, portão 7, chame classe para o push para estacionamento. Gente, obrigado. Sem decolagem da 10, 420 mesmo. Federal 9970, autorizar táxi via Alfa Kilo Passo 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Passo 3, Federal 9970. Pushback acionamento, acionamento 6211, posição 1. Posição 5 aprovado, puxa acionamento 6211, chame pronto para táxi. Aprovado, chame pronto para táxi, 6211. Salvador, voo 1865, informação Fox. 1865, bom dia, Fox Trot, confere. Para Brasília, tem um 360 já aprovado, pronto, cópia. Aprovado. 1865, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, vira Aperzulu 17, nível de voo 360, pista em 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5046, voo no 865. Afirmativa, autorizado e já próximo ao ponto ideal de descida, passando 3229. 3890, chama o centro Recife, na frequência 1926, decimal 85. 2865, Recife, 3890. Obrigado. Comandante, bom dia, azul 4958, informação do ponto. Controle, bom dia, azul 4069, da Euleda Motiva. 4069, contato radar, vá para o nível 340, após 2000, vai Leda. 2000, direto Leda, muito obrigado. Azul 4958, está em contato radar, agora 66 milhas sudoeste de Salvador. Foi na proa Mari para intercepcionar, chegada Mari, reporte no dia 20. Boa Mari, chegada Mari, reporte no dia 24. Controle de Salvador, eu posso sair do 2229, já no ponto ideal de descida. 322229, desça para o nível 060. Autorizado ao 060, posso sair do 2229. Para o táxi, Oxalinha 6211, POB de 145, 3 horas e 50, com... Lembra 211, táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera vista no 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Oxalinha 6211, tem um bom voo. Via Índia, 1295, ligado, um bom fim de semana. Salvador Charlie de Aosta, estação do vetor, curve à direita para o A160, o limite é a magnética 080 de Sindra. Oi, protocolo 963. Puxa, Neme 225, portão 7, aprovado por estacionamento, chame táxi. Puxa, Neme 225, iniciando, chamada para táxi. Oxalé 6211, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento calmo. Decolar, vento calmo, cabeceiro 1-0. Passarei o 2229, reduza para 2209. Reduz 220, nosso passaredo 2229. Azul 2775, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS. 2000, autorizado a final ILS, 2775. Escolhe os desvios, azul 2775, após retorna para o de Duna. 153, bom dia. Por estudante, confere. Para o Galeão, tem um 360 já aprovado. Por gentileza, prepare Dael, Leda e Rumi. E aguarde dois minutos, cópia 3113, portão 10. Para o pushback de acionamento do 09362. 1093, na 62, aguarde aproximadamente 3 minutos, senhor. Não se escuta, o 1093. Solo Salvador, bom dia, o Alpha X-Ray Echo. Alpha X-Ray Echo, prossiga. Bom dia, senhor. Alpha X-Ray Echo está no pátio 3, posição 3 Romeu. Solo está reboque para o gate 1 do pátio principal. Governador, Alpha X-Ray Echo, tem autorizado o início do reboque. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alpha X-Ray Echo. A afirmativa chamará para ingresso ao pátio principal, Alpha X-Ray Echo. Obrigado. Fala do 1963 para o tanque de POB-161, autonomia 3,45, alterna Campinas. Autoriza, descida, estendiado. Pesada descida até 3 mil pés, Carlinhos Alasca, o altímetro 1019. 1019, 3 mil pés, Oscar. Bom dia, 1649, O 649 é sendo identificação autorizada a chegada bom, desce até 4 mil pés, o ajuste no 019. 4 mil, chegada bom, 1549. Azul 4069, estamos no centro Recife, na frequência 125, décima 1. 251, bom dia. Precisa agora para 040, 4958, de informação. 019-1865. Afirmativo, vai na sequência da Avianca, o Gol 1865. A ponte espera 2895. Para o táxi, o Xané 6225 com POB 078, 78 a boa, com 3 de autonomia, Fernando Berlândia. 29, passa o vetor, curva à esquerda para o 030, limite ao localizador. Pro 030? Ativa número 4 na aproximação. 030, limite localizador, passarido 2229. Gente, bate principal, gente, ponto de espera do 02295, Xené 6225. Bom dia. Bom dia. 3153, pronto para cópia. Zona 53 autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mouro Sul, nível de voo 360, e sem uso 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5052 para 3153. Tem condições de incrementar na final até o interno, até mais além. Fez um incremento até passar o externo, pode estar livre na velocidade. Está livre de alas controlizada até 2 mil pés e reporte estabilizado. 2 se incrementando, a descida, o externo em alas, o resto está estabilizado na LS. Zero, chame pronto para o pushback, acionamento. Seguinte no portão, Zero, chamará para o pushback, acionamento. Bom, 1093, portão 62, eu aprovado o pushback, acionamento, chame táxi. Passar o táxi para o 096. Receptando o localizador, 2775 da Azul. 2775, Sônia Torre, 1198. 1195, bota. 225, mantém o ponto de espera do 10. Mantendo o ponto de espera. 2 229, falando que irá ultrapassar o curso do localizador. O novo limite é magnética 1110 de Simbra. Magnética 1110 de Simbra, agora passaria do 2229. 4958, reduza para 2009. 209 está reparando, dona, o 4958. Alfa Victor Eco, aguarde, obrigado. Afirmativo, Alfa Victor Eco, aguardando na saída do PAT 3. Livre, puxa seu número 10-3153, chame táxi. Decolado 38, controle 120, 1-2-0, 8, tem um bom voo. 208, pode ir. Controle, bom dia, voo 963. 963, bom dia, contato radar, sua para o nível 360, após 2000, voa Leda. Após 2000, voa Leda, acendendo ao 360 ou 963. 02229 para o localizador, curve à direita para 1110, rebaixo estabilizado. Direita 1110, informará estabilizado, passarei do 2229. Cliente, reporte visual, azul 2775. Sinal 6211, chame o centro Recife, na sequência 125, décima 1. Recife 251, bom fim de semana. 75, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso no zero, 277. 95, boa, pega. Eu posso esperar quando pronto, chame torre 118, decimal 95, no 093, tem um bom voo. Já a linha de Alaska nas curvas da torre? Afirmativo, tá 30 segundos, LS. Boa, certo. Gente, papapá, já a linha de Alaska confirmando a intenção de pouso é 1-7? Afirmativo, se possível, bate pela direita encurtando da, pra 1-7. Acabou de passar externo, tem fixo o Charlie de Alaska. Gente, o Charlie de Alaska reporte em condições visuais para o cancelamento do plano de já tá, vamos lá. Sete, solo as 4-2, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-9, 2-7-7-5. Visual, saindo de ótica, vai cancelamento. Gente, cancelado aos 4-3, autorizado curva à esquerda, reporte ingressando no final do 1-7, Charlie de Oscar. Porta final 1-7, Oscar. Oceané 6225, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, Oceané 6225. Salvador, bom dia, Azul 2775. 2775, bom dia. Autorizando o Alfa Kilo até o parte 3, né? Tentou sinalizar o dono daquele parte, Azul 2775. Alfa Kilo, parte 3, vai ficar perto. Agora 12 horas, 7 milhas, passando Duna, Alfa Tango 72, a companhia está com 1970 de Grand Prix. CF, é 2190, passada de 22, 29. Quando, 4 horas de autonomia, treinando Campinas, paga o táxi. Espero que esteja no 53, táxi aprovado via parte principal em Índia, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 019. O ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Então 3153, tem bom voo. 3153, pátio Índia, 1895, a torre no 10. Ciente. No localizador, o azul 4958. 4958, chame a torre, em 1895. 1895, 4958. Pouso no 7, Oscar. Oi, Salvador, bom dia, azul 4958. 8 milhas, estabilizado o localizador. Azul 4958, bom dia, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Perdão, 4958. Velocidade 2209 e 3000 pés descendo, no 649. 6225. Controle Salvador, motivo Xané 6225. Xané 6225, bom dia, contato radar, vou para o nível 380, sai da árvore. 380, árvore, Xané 6225. Eco, na escuta? Afirmativa, na sua escuta, Taxi Eco. Como é que é a posição por mais alguns minutos somente? Esse está à sua esquerda, está aqui na Galponte Fera Petrozela. Assim que se decolar mais uma aeronave ou duas, esse está livre lá o caixa principal ou autoriza o seu ingresso no caixa principal para tomar um, ok? Afirmativo, apenas confirmando, após a passagem do TAM ingresso ali em direção ao ponto de espera, autorizado o Axio Eco até o 21, não confirma? Isso, senhor, na minha posição, estou só informando que o senhor vai ser autorizado assim que eu estar levar a parte principal, ok? Senhor, sua informação está meio cortada, de como você repetir, por gentileza? É certo, por gentileza, mantenha a posição e aguarde instruções. Afirmativo, mantendo posição Alfa Axio Eco. Não está visando nenhum campo de parte.